tema que o companheiro já há muitos anos. Bom, vou-vos deixar aqui algumas notas. Passas o slide seguinte, se faz favor. Tenho aqui um sumário que eu vou procurar. Dar aqui algumas dicas sobre estas várias epígrafes. Primeiro, refletirmos um pouco da importância das cooperativas, alguns conceitos, o que é uma cooperativa, uma associação, dos princípios cooperativos, dos objetivos gerais das cooperativas, objetivos específicos, direitos e deveres dos cooperadores, depois, uma realidade da cooperação e produtividade tem a ver com um conceito já introduzido em 2000 pelo Azul, mas no fundo esta ideia já foi apresentada por um grande economista. Aí, agora não me lembro o nome, mas já vamos passar por ele, em 1890. Esta ideia da competição, ou seja, de cooperar e competir, ou competir e cooperar, mas sobretudo cooperar para competirmos. Termos essa, que é o tal chavão que o Azul trouxe à luz da ciência, porque é a dita competição. Bom, sobre a introdução a tudo isto. Pois, bom, eu vou tentar, não se deve ler muitos slides, mas eu não tenho tudo isto de cor, não é? Tenho que, de alguma forma, também acompanhar os slides, porque isto é um tema que eu não debato todos os dias. Propriamente é um tema que eu não debato, eu não apresento na faculdade. Isto tenho vários artigos sobre isto escritos. Mas é um artigo que eu trabalho, como eu dizia, por paixão, mas extra-academia. De maneira que não tenho isto tudo na mente, tenho que socorrer dos slides. Por isso, a cooperação voluntária e livre, quando convenientemente estruturada e prosseguindo objetivos claramente identificados, pode constituir um instrumento muito válido para ajudar as micro, pequenas e médias empresas, agrícolas ou outras. Bom, sobretudo para proporcionar serviços vários às pessoas, cooperadores, podem ser pessoas singulares ou outras empresas, na busca de melhores preços para os produtos, concentrar oferta, buscar clientes, por isso as cooperativas, ou toda esta lógica da cooperação tem múltiplas vantagens. Com isso, a cooperação sob forma de cooperativa propõe-se assim proporcionar melhores condições económicas, sociais e culturais aos seus associados, por meio da acumulação de capital para a aplicação de um projeto que assentará nas disposições legais em vigor nos sete princípios cooperativos, definidos pela Aliança Cooperativa Internacional. Ora bem. Claro que eu vou seguir aqui uma lógica do cooperativismo internacional, se me permitires. Segundo toda a lógica da Aliança Cooperativa Internacional, e já vamos ver os sete princípios, já vamos falar sobre eles, mas toda esta lógica da cooperação pode também constituir um meio para facilitar a participação efetiva das comunidades rurais, até no próprio processo de democratização. Toda esta lógica das cooperativas tem um efeito multiplicador a todos os níveis económicos, sociais, culturais, mas também até para dar uma certa, digamos, para ir formando, envolvendo as pessoas, até aprenderem a estar com os outros através das múltiplas participações em reuniões, assembleias gerais das próprias cooperativas. Isto acaba por ser também um exercício de cidadania, um exercício de democracia. As cooperativas têm grandes, podem proporcionar às pessoas grandes oportunidades como fontes de formação, de informação, etc. Vamos continuando. Ora, aqui deixar alguns conceitos. O conceito de associação, para nós sistematizarmos as coisas. Uma associação, digamos que é uma agremiação de pessoas, podem ser pessoas singulares, indivíduos, mas podem também ter outras entidades. Mas têm um objetivo socioprofissional, uma preocupação, buscar a solução para um problema de índole social ou profissional, sei lá, mas não propriamente económico. Pode ser social, profissional, desportivo, vocês têm aí muitas associações de índole desportiva, recreativa, etc. São organizações sem fins lucrativos, têm um objeto social, uma preocupação, um objetivo social múltiplo, mas as cooperativas também podem começar por aí, mas vão além disso. Têm a sua base é o objetivo económico, ganhar dinheiro. E por isso todo o enquadramento jurídico legal depois das cooperativas acaba por ser como uma empresa. Vamos continuando. Por isso, as palavras cooperativismo, cooperação, cooperativa derivam do verbo cooperar, de origem no latim cooperare, que quer dizer operar juntamente ou trabalhar em conjunto. A cooperação significa, portanto, a união e coordenação dos meios e esforços de cada indivíduo numa atividade comum, com vista à obtenção de resultados definidos e aceitos por todos os componentes do grupo. Claro que depois vão estar plasmados nos estatutos, no pacto social da própria associação ou cooperativa. A declaração sobre a identidade cooperativa, produzida pela Aliança Cooperativa Internacional, forma, pronto, aqui a definição de cooperativa segundo a ASCII. Por isso, uma cooperativa, segundo a ASCII, Agência Cooperativa Internacional, é uma associação de pessoas que se unem voluntariamente para satisfazer aspirações e necessidades económicas, sociais e culturais comuns através de uma empresa de propriedade comum, também de todos, e gerida democraticamente. Isto é muito importante. As cooperativas baseiam-se assim em valores de ajuda mútua, responsabilidade, trabalho em comum, democracia, igualdade, equidade, solidariedade. Mais ainda, as cooperativas assumem, no quadro atual, o estatuto de empresas, assumindo-se como sociedades comerciais dotadas de personalidade jurídica e com um fundo comum próprio que se dedicam à prática do comércio. E, segundo a mesma ASCII, a Agência Cooperativa Internacional, temos os 7 princípios. São económicos, sociais, culturais. Primeiro, adesão voluntária e livre, por isso qualquer cidadão, claro, desde que se enquadre nos estatutos, pode aderir, assim como pode sair quando queira. Gestão democrática pelos membros. Ora, uma cooperativa tem 3 órgãos. Tem a direção, tem a Assembleia Geral, tem o Conselho Fiscal. Por isso, tem a direção para gerir a organização, no seu dia-a-dia, é como sendo um conselho de administração de qualquer empresa. Tem a Assembleia Geral, onde tem que passar a maioria das decisões, ou pelo menos as decisões estratégicas. E depois tem o Conselho Fiscal, que é o órgão fiscal de fiscalização. Ora, mas todos estes órgãos, primeiro, qualquer membro pode ser eleito a igualdade de circunstâncias para qualquer um destes órgãos. E depois as pessoas têm que se respeitar tem que haver respeito entre todos. A direção é para gerir, mas é para gerir segundo os normativos, os estatutos. A Assembleia Geral tem as suas normas também e tem que dar a oportunidade a todos, no fórum próprio, nos locais próprios, falarem, apresentarem as suas questões, as suas preocupações ou as suas sugestões que acharem pertinentes. E o Conselho Fiscal está lá como órgão fiscal para fiscalizar a ação de uns e de outros, mas em especial da direção. Por isso, gestão democrática pelos membros. Terceiro, participação económica dos membros. Ora, qualquer cooperador participa em função dos seus recursos, pode participar em ativos, em géneros, em capital financeiro, com os seus produtos, as suas produções. Há múltiplas formas de participação. Claro, cada um à sua medida. Nas cooperativas há uns grandes, outros médios, outros pequenos. Há uma grande diversidade de participações económicas. É à medida de cada um. Mas cada é um homem um voto. Eu posso ter, imaginem, um ativo na cooperativa de 100 e aqui o meu parceiro, 1. Mas em termos de Assembleia Geral, o voto dele com 1 vale tanto como o meu com 100. Autonomia e independência. Ora, as cooperativas têm que ser autónomas, têm que se gerir por si. Os membros na Assembleia Geral é que têm que procurar escolher as pessoas ou quando são apresentadas as listas, antes do dia da votação, propriamente, à oportunidade da apresentação de listas, as pessoas têm que procurar encontrar os grupos de pessoas que acham mais capazes, para gerir a organização. E depois têm que assumir essa gestão com autonomia. As cooperativas não podem ter interferências externas. Não podem ter interferências externas. Elas têm ter a sua autonomia própria, assumir a sua própria gestão, a sua própria tomada de decisão das suas opções e ir em frente, claro. Se decidirem bem, pois terão o retorno. Se decidirem mal, podem ter retornos mal esperados, não é? Mas as pessoas é que têm que assumir nas próprias mãos o destino da organização. Por isso, autonomia e independência. Que, em princípio, educação, formação e informação. Claro, as cooperativas, claro, têm que procurar também fazer no âmbito do seu planeamento estratégico, definir ações de formação para as pessoas, para os cooperadores, para os associados. Devem formar as pessoas, educá-las, transmitir, passar-lhe toda a informação que acharem conveniente. Sexto princípio, intercooperação. Pois as cooperativas devem, entre elas também, interagir, comunicar, trocar informação, ideias, opiniões. Por isso, as cooperativas entre elas próprias devem interagir. E depois, se tiverem a oportunidade, também devem formar federações cooperativas ou confederações. São associações de federações. Subir na pirâmide, não é? Organizativa. Também devem procurar essa interação com os seus semelhantes. E sétimo e último princípio da solidariedade ou interesse pela comunidade. E as cooperativas, claro, têm que ter uma preocupação com as comunidades onde estão inseridas. Alavancar as comunidades onde estão inseridas, envolver as comunidades onde estão inseridas, nas ações de formação, de informação, de educação, sei lá, se for preciso alavancar um centro de saúde, ou uma escola, ou fazer um campo de futebol para os miúdos. Pronto, essa questão da responsabilidade social, das preocupações sociais com a comunidade envolvente, pois as cooperativas têm e devem ter, sobretudo as cooperativas, aí um papel decisivo. Um papel decisivo. Ora, dos 7 princípios cooperativos, vamos passar à frente ao passo dos valores cooperativos, valor da ajuda mútua, do respeito por todos, o compromisso, a confiança, a questão da confiança é fundamental entre as partes, entre as pessoas, a honestidade, a igualdade. Bom, temos aqui 6 valores, mas ainda poderíamos acrescentar outros mais. Aí. Ora, objetivos gerais das cooperativas. Por isso, fomentar o aproveitamento racional e a valorização das produções agrícolas ou outras dos seus membros. Contribuir para o desenvolvimento técnico e económico das unidades cooperativas ou exploações agrícolas ou pecuárias dos cooperadores. Contribuir para a defesa dos interesses dos seus membros. Promover a educação e a formação técnica ou profissional dos seus membros, que está intrínseco nos princípios. O sistema a implantar para a constituição e a organização da cooperativa tem de funcionar como um meio de superação cultural e técnica dos seus cooperadores. Ora bem, isso também está implícito nos 7 princípios cooperativos, ou seja, as pessoas têm que ganhar em várias frentes ao participar de uma cooperativa. Devem ganhar em termos económicos, mas devem ganhar em termos educacionais ou culturais, em termos de formação técnica, etc. E as cooperativas devem ter essas preocupações base e quem está nos órgãos, ou enquanto estiver nos órgãos, porque isso é outra questão, a participação dos órgãos na direção, na assembleia, na mesa da assembleia e no conselho fiscal, a participação não é eterna, não é? Ou não deve ser. Mas tem que haver rotação entre as pessoas. Porque ninguém sabe tudo, ninguém é dono da verdade absoluta e tem que haver rotação, dar oportunidade a outros e dar oportunidade, sobretudo, que as pessoas se enriqueçam ao participar da cooperativa. Não só em termos económicos, mas a todos os níveis. Proporcionar melhores condições económicas, sociais e culturais, contribuir para o desenvolvimento económico, social e cultural das comunidades onde estamos inseridos. Pronto, eu já falei. Isto também está intrínseco nos princípios. Vamos lá. Objetivos específicos. Ora bem, as cooperativas são prestadores de serviços. É a sua essência. Prestador de serviços múltiplos, vários, às pessoas. Assim, para a realização do seu objeto social, a cooperativa deverá em especial desenvolver as seguintes atividades ou objetivos mais específicos. Vamos ver agora. Vamos lá. Facilitar a comercialização das produções dos seus associados, promover e apoiar a colocação no mercado dos produtos provenientes das unidades produtivas ou explorações agrícolas dos seus membros, visando a sua máxima valorização. Adquirir ou facilitar a aquisição de insumos ou inputs, ou adquirir para fornecer aos compradores os mesmos insumos ou inputs. Primeiro, pode ela própria fazer essa função, ou buscar, ou terciarizar, ou buscar outros atores para fazer. Adquirir para alugar aos compradores máquinas, alfaias e outros equipamentos agrícolas necessários ao exercício das suas atividades, orientar os seus membros na escolha do tipo de empresa ou exploração e das culturas mais adequadas às necessidades dos mercados, contrair empréstimos para depois subir empréstimos prestar aos seus compradores, arrendar, adquirir ou construir edifícios, armazéns indispensáveis à realização dos seus próprios objetivos, porque as cooperativas, depois em função do seu objeto social, também precisam de infraestruturas. E então têm que procurar munir-se dessas infraestruturas, ou construí-las de raiz, ou arrendar, ou subcontratar. Pronto, temos várias formas, mas elas têm que assumir determinadas infraestruturas para levarem a sua, o seu objeto social, ou o seu objetivo, os seus objetivos à base. Vamos promover o transporte em comum, constituir fundo para a prestação de crédito mútuo destinado ao financiamento das atividades agrícolas dos seus membros, fornecer aos seus associados, já vimos isto, promover a realização de cursos de formação técnica ou profissional para a capacitação dos seus membros. Pronto, isto está previsto já no quinto princípio que vimos lá atrás. Objetivos específicos. Prestar assistência técnica à produção dos pequenos produtores, para que estes obtenham maiores produtividades e produções de melhor qualidade e, consequentemente, maior rendimento. Desenvolver projetos de promoção social e de diversificação de culturas, proporcionar sistemas alternativos de abastecimento ao meio rural, em bens de consumo e em ferramentas ou utensílios para a produção. Sim, também podem fazer esta função, para além de fornecerem os seus compradores, também serem uma alternativa no, na comunidade onde estão inseridos, para dar oportunidade que as pessoas tenham acesso a estes meios, divulgar nas comunidades em que se encontram inseridas informações de natureza técnica, económica e ambiental, de interesse para o desenvolvimento dessas comunidades. Como ligar-se com outras cooperativas, formando uniões, federações e confederações, se forem lá, é o sexto princípio da intercooperação. Por isso, agir com outros semelhantes. Direitos dos sócios cooperadores. Por isso, direito a beneficiar dos serviços prestados pela cooperativa, mediante pagamento desses serviços a preços mais baixos que os praticados no mercado. Direito a receber a sua parte na repartição dos resultados, se os houver, nos termos legais e segundo os estatutos. Direito a participar e beneficiar das atividades da cooperativa, em especial utilizar os bens e serviços da cooperativa destinados ao uso dos sócios. Direito a eleger e ser eleito. Direito a participar nas reuniões da Assembleia Geral e outras. Direito a requerer a convocação da Assembleia Geral nos termos definidos nos estatutos e a requerer a convocação judicial da Assembleia no caso de requerida a convocação nos termos legais e estatutários, tal como não vier a acontecer no prazo de 8 dias. Bom, eu não sei como é que está o código cooperativo aqui ambulante. Não sei se são os mesmos 8 dias. Direito a requerer e receber informações dos órgãos competentes. Isto estará definido nos estatutos. Bom, agora no Código Cooperativo Angolano, eu não sei quantos dias são. Direito a apresentar sugestões, reclamações e queixas aos órgãos competentes da cooperativa. Direito a requerer a sua admissão de sócio em qualquer data após cumprimento nos termos legais e estatutais das suas obrigações. Direito a impugnar as deliberações da Assembleia Geral, contrárias à lei e aos estatutos, nos casos deles previstos. Deveres ou obrigações dos compradores. Contribuir para o capital social da cooperativa, devendo os sócios fundadores assegurar a realização do capital mínimo. Bom, isto também está definido nos estatutos, agora temos que terem atenção nos estatutos. Respeitar os princípios cooperativos, segundo a ACI, as leis, os estatutos e regulamentos internos da cooperativa. Contribuir para o desenvolvimento do bom nome e a reputação da cooperativa, em especial participando nas suas atividades e prestando contas das atividades que realizar, participar nas Assembleias Gerais ou nas reuniões dos mais órgãos, para que sejam convocados, exercer com diligência, dinamismo e competência os cargos sociais com os quais seja eleito, salvo no caso de motivo justificado. Não prejudicar a cooperativa por ação ou omissão, abster-se de exercer atividades em concorrência com o cooperativo, está na cooperativa, não podemos ter um pé dentro e um pé fora. Ou estamos ou não estamos. Contribuir para o capital da cooperativa, claro, em função dos estatutos, participar nas perdas, quando as houver, estar concordado verbalmente ou prescrito os esclarecimentos pedidos pelos órgãos sociais da cooperativa e guardar segredo sobre as informações de natureza confidencial cuja divulgação prejudique a realização dos objetivos da cooperativa. Ora, e agora, pegando no termo da coopetição ou coopetitividade, devido a este autor e naquele trabalho de 2000. Aqui na coopetição, aqui surgem mais duas coisas. Ora, este termo introduzido por este autor, da coopetitividade ou coopetição, assenta nestes dois métodos da cooperação e da competição. Por isso é que eu pus lá em cima, mas este termo, competir e cooperar, e cooperar para competir, já se deve a Alfredo Marshall. Alfredo Marshall, que é o autor que vamos ver mais à frente, que já em 1890 nos deixou esta percepção de competir e cooperar, mas cooperar para competir. E depois este autor veio-nos relembrar. Aqui o azul em 2000, se calhar o termo será mais esse, veio-nos recordar esta percepção que o Alfred Marshall já tinha tido em 1890, da coopetição. Nós devemos cooperar para competir. E daí a razão destes vetores, de cooperação e competição. Vamos. Eu deixei aqui mais uma obra do Azua, que eu também gosto, que esta, mas não é bem o tema, é sobre a clusterização, sobre desenvolvimento regional em cluster, que esta obra também é interessante. Isto é só uma informação à parte. Vamos seguir. Vai abrir. Do ponto de vista macroeconómico, surgiu aqui há alguns anos este conceito do capital social. Certamente também já é conhecido por vós. Conceito de capital social. Assim, os países ou regiões com maiores níveis de capital social, atenção, resultante da cooperação e da confiança entre as pessoas, entre os atores, por isso, os países ou regiões com maiores níveis de capital social são capazes de coordenar melhor os seus recursos e as suas políticas podem ser mais eficientes ao serem postas em prática mais facilmente e com menores custos. A confiança e os laços e redes informais de cooperação facilitam os fluxos de ideias, tornando mais fácil a difusão da inovação e, portanto, o crescimento econômico. Por isso, a cooperação e a confiança entre pessoas, achamos nós que é fundamental. Já se começa a falar muito por aí, aqui entre nós, em bola, sobretudo na questão da confiança. É bom que comecemos a tomar consciência dessa realidade e da importância da confiança, mas temos que ir um pouco mais longe. E a cooperação. Parece, portanto, que emergem novas ideias sobre como se deve planear e orquestrar a política no contexto atual. Se nos infiltrarmos no mundo da cooperação empresarial, verificamos que onde ocorreu o verdadeiro movimento cooperativo, acabou-se por produzir também algum tipo de cooperação entre as empresas cooperativas e as instituições públicas em geral para o planeamento e a aplicação das políticas. Assim como resultado da interação e concertação destes dois polos, as empresas cooperativas e as entidades públicas, geram-se efeitos multiplicadores no todo o tecido social e económico, conseguindo-se obter vantagens competitivas para todos. Porque esta realidade da cooperação e da confiança acabam por ser fontes de vantagens competitivas. São fontes de vantagens competitivas. Não são ainda vantagens competitivas. Poderão depois trazer-nos, converter-se em vantagens competitivas, mas ainda não são. São uma fonte para a vantagem cooperativa. Então, sendo agora algumas considerações finais sobre a vantagem cooperativa. O elemento base diferenciador das empresas cooperativas não se encontra na sua grandeza econômica, a maioria das vezes. Também há empresas cooperativas muito grandes. São grandes empresas, grandes players internacionais. Grandes players internacionais são cooperativas, claro, mas não é o geral. Por isso, o elemento base diferenciador encontra-se na forma como operam na economia e no relacionamento que estabelecem entre os diversos agentes econômicos, por isso o respeito pela pessoa humana. O que já vimos nas cooperativas é um homem e um voto. São todos iguais estatutariamente no âmbito da cooperativa, quer tenham muito ou quer participem com muito ou com pouco. Por isso o respeito pela pessoa humana, a igualdade reconhecida a cada homem, a forma da repartição equitativa da riqueza, a preocupação pela comunidade envolvente, que isto é fundamental também, são elementos que conferem grandeza às cooperativas. Nestes valores está a essência e a validade do modelo cooperativo na construção de uma sociedade mais justa e solidária. A apreciação da vantagem cooperativa pode ser feita desde logo sob o ponto de vista dos valores ou princípios também. Se a essência do cooperativismo se concentra nos valores da cooperação e da solidariedade, em clara oposição aos valores atualmente dominantes do individualismo, ou se calhar do egocentrismo e da competição, característicos da globalização, pode-se considerar que aqueles valores da cooperação, solidariedade, confiança, solidariedade, entre ajuda, intrínsecos do cooperativismo, constituem uma incontestável vantagem cooperativa e, claro, fonte de vantagens competitivas. Outro aspecto da vantagem cooperativa que merece ser fortemente assinalado é o respeito. Espera aí. Diz respeito ao grau da relação, à união, ao local, ou a vinculação ao território. Isto é um aspecto muito importante. A vinculação ao território. Porque isto é mais uma vantagem competitiva com efeitos multiplicadores em todo o tecido económico e social desse espaço territorial onde está instalada determinada organização cooperativa. Vamos? De facto, num mundo globalizado como é o atual, esta dimensão assume um papel da maior relevância, a vinculação ao território. Por um lado, por causa dos excessivos graus de liberdade que o capitalismo vem tendo no respeito à inserção espacial, suas atividades económicas, o que é claramente posto a descoberto pela proliferação das deslocalizações internacionais. E do outro, como resposta à crescente demanda de identidade local ou regional, como, de certa forma, para fazer face aos tais fenómenos da globalização. As cooperativas estão vinculadas ao território e a fixação ao território significa ação sobre o território, responsabilidade sobre esse mesmo território, iniciativa local e a sua presença é o resultado da iniciativa, da responsabilidade, da ação de homens e mulheres que em conjunto apostam na melhoria da qualidade de vida, deixa-me acabar assim, e no desenvolvimento do território em que vivem. Por isto, esta vinculação ao território é importantíssimo. E as pessoas assumirem esse território como seu e responsabilizarem-se as cooperativas estão vinculadas ao território e a fixação ao território se fica. Ok? Já falámos. Ok. Vamos? Respondendo a prioridades ou atividades para que se sentem mais capacitados, esses homens e mulheres com as suas cooperativas estruturam o território de forma empresarial das diversas áreas de atividade humana, desde a agricultura, ao comércio, à indústria, aos serviços sociais e educativos, à cultura. Transforma o território, tornando-o mais humano, o que significa mais acolhedor e propício a uma vida melhor, a uma vida de melhor qualidade e um trabalho mais digno. Bom, vocês sabem que nós podemos formar cooperativas em qualquer setor de atividade. Com esta atitude, as cooperativas distinguem-se de outras empresas cuja relação com o território em que estão localizadas não é uma relação pertença, mas um contacto fortuito, temporário, passageiro e interessado. Atitudes típicas de comportamento beduíno. Sabeis o que é esse comportamento beduíno? Sabeis quem são os beduínos? Beduínos são a comunidade que habita em Israel, não é? Não, nas faldas do deserto do Saara, na parte norte. O que é que caracteriza essa comunidade beduína? São pastores. São pastores nómadas. Nómadas, sim. E no desenvolvimento económico, este termo usa-se muito. Por comparação com esse comportamento dos beduínos que na sua essência, na sua boa fé, assentam a tenda em determinado sítio onde há água e pasto. Acabou o pasto ou a água, levantam a tenda, vão para o outro lado. E então, por analogia, nós no desenvolvimento económico também usamos este termo de beduíno. Não nos interessam empresas beduínas, ok? Que assentem a tenda em quase da coisa dá. Deixa dar, levantam a tenda e vão embora. Não é esse tipo de entidades que nos interessam para nós alavancarmos o desenvolvimento. E este termo é muito usado na economia. Por outro lado, a presença das cooperativas num território assume vários significados. É sinal do dinamismo empreendedor por parte dos residentes nessa região. É a prova da capacidade de participar em projetos que estão para além do individualismo e do egocentrismo. É manifestação de coesão e de consciência cívica. É investimento em atividades locais promotoras de riqueza para as pessoas, a comunidade, o todo o território, etc. Tem vários efeitos multiplicadores. A presença das cooperativas num território é desta maneira: manifestação das potencialidades empreendedoras e da consciência cívica e solidária de seus habitantes, é a garantia de um verdadeiro desenvolvimento sustentável dessa região, há que acrescentar que a vantagem cooperativa da ligação ao local, não obstante ser importante em todas as circunstâncias, ganha um relevo especial quando se trata de zonas desfavorecidas ou deprimidas. Tem um papel muitíssimo importante no combate à desertificação. A desertificação tem várias formas. É uma das formas preocupantes da degradação do ambiente, também por várias razões. Vamos lá. Afeta a saúde e a subsistência de mais de 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo. A desertificação é causa de guerras, responsável pelo aumento das migrações, provoca prejuízos incalculáveis na produção de alimentos, etc., etc., a nível desses territórios. A definição em si mesma é a degradação da terra, porque as condições naturais ou por ação do homem. Há uma tendência para associar a desertificação à deslocalização das populações, mas é mais do que isso. É a degradação da terra, sim, e na terra estão os solos, a fauna, a flora, os recursos hídricos, as pessoas, as suas atividades, o seu modus vivendi, etc, etc. Outra vantagem cooperativa muito importante, que é o apoio para a sobrevivência das pequenas e médias empresas, agrárias ou outras, que nunca poderiam individualmente atingir as economias de escala necessárias para resistir ao ambiente de concorrência acrescida. Ora bem, hoje, e isto tem a ver com as cadeias produtivas, as cadeias de valor. Os pequenos, porque é que nós, quase todos os dias, e a várias horas do dia, e em vários mass media, ouvimos que a batata da caula fica no campo, que o repolho da gabela fica no campo, e outros produtos por aí. Porque os produtores pequenos não controlam as cadeias de valor. Têm que socorrer do transportador, do agente comprador, se calhar, de alguém que lhe traga o produto até às faldas da grande cidade, porque eles não controlam a cadeia de produção, a cadeia de valor. E, claro, e eles só têm possibilidades de ultrapassar essa condição se se associarem, se organizarem, eles próprios terem os caminhões para carregar o produto, terem um armazém para o conservar, armazenar, etc. Por isso, controlando as cadeias de valor, para as pessoas individualmente não têm capacidade de fazer isso, só organizando-se em cooperativas, em associação. Acrescento que as cooperativas ainda podem servir para reduzir os respectivos custos de transação, pois entre estes vários nós da cadeia de valor, e alcançar ganhos, para melhoria e alcance dos ganhos da logística, possibilitam o desenvolvimento de esforços de investigação, experimentação, adaptadas às respectivas necessidades. As cooperativas servem assim, direta e indiretamente, para a manutenção e mesmo criação de emprego, direto como induzido, ou indireto, e nos casos em que desenvolvam programas coerentes e consistentes de desenvolvimento do seu recurso humano, dos seus membros, das famílias dos membros, podem também ter um papel extraordinariamente positivo na empregabilidade e no desenvolvimento da capacidade de apreender de inúmeras pessoas, das pessoas, famílias e da comunidade onde estão envolvidas, ao dar-lhes conhecimentos e ferramentas para desenvolver trabalho, seja por conta de outros, seja mesmo em autoemprego. A organização cooperativa tem assim também influência como elemento vertebrador e integrador e animador da vida económica e social dos espaços territoriais onde se instalem, onde estejam, onde elaborem. Outra vantagem muito importante é de servir de testemunha no mercado. De facto, no ambiente económico, onde se move a maioria das cooperativas, encontram-se agentes de pequena dimensão, a par de outros inseridos por grandes redes globais. Isto é cada vez mais uma realidade. E vai ser cada vez mais. E nós temos aí grandes players, ou grandes, ou agentes que compram para grandes players, para um Quero, para um Candango, etc. A interagir com os pequenos produtores. Ora, os pequenos produtores na mão dessa gente estão arrumados, estão numa situação de desequilíbrio, de desigualdade tremenda. E então, também por isso, a organização dos produtores tem todo o interesse. Porque só uma cooperativa que tenha dimensão, escala, e para ter dimensão, escala, tem que concentrar a oferta, tem que ter muito produto, mesmo para subir na cadeia da qualidade, primeiro temos que ter quantidade, para depois poder escolher para ter qualidade. Por isso, que é a tal função de testemunha no mercado. Também por aí as cooperativas vão ser fundamentais aqui na nossa terra. Vamos continuando. A ação das cooperativas em concorrência com esses agentes, sobretudo quando a fixação dos preços não é objeto de qualquer regulação, que não seja a do próprio mercado, torna-se assim muito importante, tanto para os seus membros como para todos aqueles que estão presentes no mercado. É que depois isto tem, traz efeitos multiplicadores até para outros agentes que eventualmente não estejam integrados nas cooperativas. De facto, as cooperativas garantem aquela função de testemunho capaz, por um lado, trazer mais transparência ao mercado e, por outro, impor algumas regras e limites às tentações monopolísticas dos agentes mais fortes. Assim, em mercados cada dia mais globalizados e competitivos, a cooperação e a busca de sinergias. Sinergias, isto também é muito importante. Nós juntarmos as nossas forças às forças dos nossos parceiros, o efeito não é aritmétrico, o efeito vai ser geométrico ou exponencial. Por isso, cooperação e sinergia apresenta-se como uma das formas com as quais conta o empresário, especialmente aquele que atende uma pequena ou média empresa. Claro, nós estamos a falar e, sobretudo, ao dirigir-nos para os pequenos e médios, ao micro, pequenos e médios. Porque aqueles que são grandes têm outras formas, mas mesmo esses também precisam das cooperativas, não precisam é tanto. Por isso, toda esta cooperação e sinergia também para melhorar e desenvolver a sua atividade, alcançar uma maior dimensão que lhe permita obter vantagens em aspectos económicos, produtivos, comerciais, sociais, etc. Por isso, especialização e obtenção de dimensão são as chaves do êxito empresarial futuro. Desta maneira, é tempo de perceber a importância dos fatores dinâmicos da competitividade também, tais como são a qualidade, o design, o desenvolvimento de marcas, abandonando as produções de baixa gama. Claro, tudo isto em função do mercado, para nós darmos resposta. É tempo das empresas avançarem para fases ou estágios superiores, com estratégias de diferenciação ao nível dos produtos, estratégias de investigação e desenvolvimento tecnológico, estratégias de distribuição, buscando novos nichos de especialização, avançando para produtos de melhor qualidade e maior valor acrescentado. Quanto aos problemas da dimensão, são urgentes as dinâmicas de cooperação, sinergia, que já vimos, entre as micro, pequenas e médias empresas, eventualmente fusões, concentrações, tudo isto com o objetivo de obter dimensão, escala, massa crítica, para nós fazermos face aos mercados, porque os mercados não têm rosto e não são nenhuma instituição de misericórdia, não estão aqui para dar nada a ninguém. Os mercados são avassaladores e nós ou temos condições para fazer frente a esse mercado ou somos arredados. Não há meios termos. Em definitivo, são necessários processos de cooperação empresarial através dos quais se possa aglutinar maior valor de produção, volume de produção, maior, se possa aglutinar, juntar, concentrar as produções para ganharmos poder de negociação, claro, no mercado, diversificar os produtos ofertados, conseguir uma abertura para novos mercados, concentrar a demanda dos fatores para os próprios. Contratar serviços de forma associada, de contabilidade, de gestão, de assistência técnica, claro que um pequeno produtor não tem condições, recursos para contratar um contabilista, um engenheiro, um gestor para acompanhar, mas se for a própria cooperativa a fazê-lo, a cooperativa já o pode fazer e resolve o problema de mim. Para avançar no próprio processo de industrialização, porque nem tudo sai para o mercado, há sempre refugos, desperdícios. Mas temos que procurar outras alternativas para esses refugos, desperdícios de produtos, para não haver percas, melhorar a gestão empresarial, alcançar uma maior profissionalização de todos na organização, conseguir melhores condições financeiras, maiores economias de escala e de gama, melhorar o domínio das novas tecnologias. Trata-se de compartilhar custos, riscos, informação, formação, etc. Dois esquemas. Temos aqui um pequeno esquema para deixar uma ideia da integração horizontal. O que é que são as cooperativas? São integrações horizontais. excepcional. Integrar o produtor A, o B, o C, o D, ao 1, até ao 100, ao 200. Ok. Integração horizontal. Mas nós não chega à integração horizontal. Depois a própria cooperativa, ou ela só, ou associada depois a outras cooperativas, tem que fazer mais. Tem que subir na cadeia de valor. Tem que procurar a integração vertical de funções. Se puder controlar toda a cadeia de valor, pois ótimo. Ok? Ou seja, ir da produção até o consumidor final. Ok? Cooperativas em integração horizontal. Ok? Nós juntarmos muitos produtores para juntar oferta em quantidade, qualidade, etc. Poder de negociação, capacidade de oferta, ok, mas não chega. Porque vamos continuar ainda dependentes de outros agentes da cadeia de valor. Temos que fazer mais, subir na cadeia de valor, fazer a integração vertical. Okay? De várias funções, isto agora vai variar de produto a produto, de produção a produção. Não é? Isto é um pequeno exemplo que eu fiz para o... Isto está direcionado para o café. Este slide é o resultado de uns cursos que eu dei no INCA. Este slide foi objetivado para a produção do café. Mas pronto, acho que dá para vos dar uma ideia. Nós estivemos até este momento a falar em cooperativas. Estamos aqui neste nível baixo, integração horizontal. Mas temos de fazer mais. O outro slide que eu também gosto. Nós estamos a atuar e vamos cada vez mais atuar no mundo de tubarões. E nós, se não somos um tubarão, pelo menos temos que ser um peixe grande para meter respeito aos tubarões. E então temos que juntar todos os peixinhos pequenos para sermos um peixe grande, para fazer face aos tubarões. É esse o objetivo das cooperativas universitárias. É a realidade da economia. A economia, os mercados, como eu dizia há pedaço, não são umas instituições de caridade. Quem tem unhas é que toca a vida. Clica ali naquele botãozinho, vamos já para o final. Joga, clica ali. E aí? Clica aí. O Alfredo Marshall. Nós estivemos aqui a falar do competir, comprar e comprar para competir, mas abre. Este homem já há mais de 100 anos já nos deixou essa mensagem. Verificamos que já ele, o Alfred Marshall, em 1890 falava da necessidade de competir e cooperar. Ou seja, já nessa altura este ilustre economista nos alertava da importância e pertinência da estratégia cooperativa. Último slide. Obrigado pela vossa compreensão e desculpa lá o meu. Obrigado, Sr. Obrigado, professor. Como dizia no início, é um tema bastante sensível, sobretudo no contexto do vosso país, onde vão se tornando algumas iniciativas nessa perspectiva. Ainda bem que existem bons exemplos e ferramentas que poderiam ajudar a orientar e a chegar a esse patamar. Bom, colegas, passo agora o nosso para questionamentos, contribuições. Os colegas participam do debate já há alguns anos, sabem dos procedimentos, então o professor José está ao nosso inteiro disposto. Então, quem começa com. Não, a pasta tem em papel. Deixa-me só buscar papel para eu escrever. Para conhecer o programa? Sim. Sim. Sim. Sim. Nada, quando foi anunciada agora as regras do debate, queria saber que eu sou novo, pela primeira vez que participo no debate, e não sei ainda as regras de como é que deve ser feita a participação, se é uma inscrição prévia ou não. Então, okay. Somos novos. Ah, tá bem. Eu e o meu colega. Yeah. Dizer quem é. Sou Jessé Lufendo. Jessé? Jessé Lufendo. Jessé? Jessé, sim. Lufendo. Pronto, venho em nome próprio. Tenho recebido os convites do debate da DW via e-mail. Cheguei um pouquinho atrasado, mas a minha questão tem a ver com as cooperativas agrícolas que estão feitas nas comunidades. É que o seu maior desafio tem sido o agronegócio, as grandes indústrias, né, que tentam, na implementação dos seus projetos, não respeitam as cooperativas. E essas cooperativas apresentam grandes desafios também na perspectiva de depois tentar resolver os seus problemas. Mesmo a questão do escoamento dos produtos, a interação com os grandes supermercados, tem essa dificuldade na perspectiva de que já se estabelece praticamente uma parceria ou uma ligação forte entre os grandes supermercados e esses projetos agroindustriais. A minha questão é que eu não vi na apresentação refletida essa dificuldade que há com os pequenos camponeses. Com os pequenos camponeses, na perspectiva de qual seria então a estratégia que deviam usar para poder ultrapassar esses desafios. Uma outra questão, falou-se aqui também de que o mundo da na economia não há caridade, né? Não é um mundo de caridade. Mas acho que tem que existir aqui algum princípio ético com as grandes empresas, porque muitas das vezes é que não há mesmo o respeito mínimo, ou não há o respeito mínimo das regras de como deve-se estabelecer os vários níveis de intervenção, né, no mercado. Então fico por aqui por enquanto. Obrigado, mais uma Helga. Obrigada. Boa tarde, eu chamo Helga da Silveira. Desculpa, ainda te acabar de escrever, não é? Helga da Silveira. Helga. Helga. Helga da Silveira. Pois eu sou consultora. Eu tenho duas perguntas. Uma dúvida. A primeira, eu não cheguei no início do debate também. Então, não sei se na altura da introdução do senhor orador já deram essa informação. Eu gostaria de saber se tem experiência com cooperativas. Mostrou aquele modelo do café, eu não percebi bem se ajudou, mas eu quero saber se tem experiência pessoal com cooperativas mesmo. Senhor. A segunda pergunta é, se tem, acho que talvez vai poder explicar com mais profundidade, se não tem um bocadinho daquilo que conhece, do mercado, qual é a real situação das cooperativas em Angola, agrícolas em particular? Como é que elas estão nos dias de hoje? Começam bem, porque eu presumo que as coisas muitas vezes cá começam com muita força, com muita motivação, mas qual é o grau de sobrevivência dessas cooperativas? Porque depois dá a impressão que no fim fica mais unipessoal do que moral, né? Das pessoas que estão à frente das cooperativas, e é a mesma coisa com as associações. A terceira não é uma pergunta, é só, se calhar, eu tenho uma dúvida. Eu tenho visto, às vezes, a nível da mídia, algumas organizações que aparecem como cooperativas agrícolas, algumas que aparecem como associações, ainda temos as federações. Não sei o que é mais usual cá em Angola, então cada uma delas tem um objeto diferente. E parabéns pela apresentação, foi para além das cooperativas, em termos de ensino, né? Acho que a parte da estratégia competitiva deu aqui abriu alguma outra margem para perceber um bocadinho como é que o mercado, ou como é que o meio do mercado funciona na prática. Obrigada. Sim, três, depois passamos. Três, depois. Boa tarde, sou o Tiago Aço. Aço. Sou arquiteto. Sim, acho bom. Quando se falou das cooperativas, falou-se na possibilidade delas virem ajudar, neste caso estamos a falar sobretudo dos camponeses, não é? Do agro, a vir ajudar os camponeses, de servir de elo de ligação, a aglomerar esforços. Mas eu tenho aqui a questão que é a seguinte. Poderão as cooperativas ser competitivas entre si? Ou seja, elas servem para ajudar, para unir esforços. Mas elas depois também entram no mercado onde elas também têm que ser competitivas entre si. Não só com as empresas que funcionam no setor, mas nós, se olharmos para os dados da UNACA, que é a União das Cooperativas, sabemos que elas existem aos milhares. Portanto, isto levanta outra questão. Se elas existem aos milhares, porque nós temos este registro, nós não as vemos a fazerem o serviço. Isto um bocado aqui no seguimento da questão da Helga. Nós não a vemos. Nós vemos fazerem esse serviço. O que é que está a falhar aqui? Portanto, obrigado. Ok, se calhar vou começar pelo Tiago Assof. Diziam, poderão ser as cooperativas competitivas? Claro que poderão ser competitivas. Eu não tenho qualquer dúvida disso e é afirmá-lo alto e bom som. Claro, não, mas tens de trabalhar. Tens de ter gente séria. Tens de ter... Eu falei aqui que qualquer cooperativa tem três órgãos. Direção, a mesa da Assembleia e o Conselho Fiscal. Primeiro, tu tens que definir bem os objetivos, não é? A parte social, os estatutos. Mas tens de ter gente capaz à frente das cooperativas. Se tiver gente capaz à frente das cooperativas e se a cooperativa tiver pernas para medo nenhum em afirmar que as cooperativas podem ser qualquer player nacional ou internacional nos mercados. Isto vem a propósito de outra questão que alguém me pôs aí, que já lá chegarei, que aproveito também para responder já a ela. Eu já estou ouvindo outras paragens antes de chegar à Angola, mas já estou aqui para aí. Comecei a caminhar para aqui. Já estou aqui a vir dar formação, fazer consultoria, pediram-me para integrar um programa de cooperação na altura entre a Universidade de Coimbra e a Universidade Pública de Angola, que na altura era só investimento. Pronto, e depois eu integrei esse programa e depois fiquei. Cheguei aqui e fiquei maravilhado com a Angola do potencial que isto tem. Do potencial. E depois fiquei, pronto, já estou há 16 anos aí ao serviço da Faculdade de Economia, mas comecei a caminhar antes. E eu, antes disso, andei por Portugal, por Espanha, tive passagens pela Itália, pela Grécia, pela França, tive também uns meses em Inglaterra, pronto, conheço. Mas, sobretudo, Espanha, eu conheço no mundo cooperativo, tem uma série de cooperativas, tem a ANCOP em Valência, nas Laranjas, mas não é só nas Laranjas, tem uma grande cooperativa em Lérida, que trabalha sobretudo pera, tem uma em Navarra, que trabalha sobretudo com carne de ovinos, depois tem uma grande em Huesca dos vinhos. Bom, em Espanha temos bons exemplos de cooperativas que são players internacionais. A ANACOP, por exemplo, a ANACOP de Valência, que trabalha sobretudo com laranja, mas não só com laranja, hoje já trabalha com muitos produtos subtropicais, que é um player que vende para todo o mundo. isso há bons exemplos cooperativos. Mas temos na Dinamarca o leite, todo o setor do leite da Dinamarca que é trabalhado por cooperativas. Também eles também têm muita produção de ovinos, também é trabalhado todo o setor dos ovinos por cooperativas. Mas temos na Holanda, que é um dos maiores players de produtos agrários a nível mundial. A Alemanha, a Holanda. São os primeiros. Há outro também, mas a Holanda. E a Holanda é um país pequeníssimo. É do tamanho de uma província daqui, não é das maiores. E é um, eu acho que está em segundo lugar, dos maiores players. Plataforma, logística, de comércio de produtos agroalimentares. E muita dessa ação está na mão de duas grandes cooperativas. Por isso há grandes players internacionais. São cooperativas. Por isso, como eu dizia, eu não tenho qualquer receio de afirmar que as cooperativas podem ser competitivas. Temos é que trabalhar para isso, para ter gente séria e capaz de levar as cooperativas a esses patamares. Agora, quando apareceu aqui algumas considerações sobre a UNAC, etc., o que estará a falhar aqui entre nós? Eu não queria entrar muito por esse tempo. Porque, pronto, mas acho que vós também tendes consciência disso. Aqui as cooperativas, ou pelo menos muitas das cooperativas que têm sido formadas, é no sistema top-down, ou seja, faço-me entender. Mano, mas eu não quero desenvolver esse tema. Desculpa lá. Posso ferir suscetibilidades, prefiro não me calar nesse tema. Vou voltar ao GC, na exposição não ouviu ser expressas as dificuldades dos pequenos produtores. Eu acho que falei nisto. Eu acho que falei até disso quase todos os dias e em vários mídias ao longo do dia nós ouvimos que os produtores de determinada população não conseguem escoar a batata, não conseguem escoar o tomate, ou o abacaxi, e que fica no campo. Eu até disse porquê? Porque as pessoas não controlam a cadeia de produção, a cadeia de valor. Estão totalmente à mercê de agentes compradores que passem, de agentes transportadores. Não controlam, estão na produção e não vão além disso. Mas hoje o fundamental é estar no mercado. E se calhar as pessoas deviam produzir, depois de saberem que têm mercado, a agricultura contratualizada. Nós temos que avançar para aí. Vamos fazer o abacaxi. Ora, o abacaxi daqui a 4 meses, bom, tem que ser induzido. Tem que ser induzido, mas 4 não. Agora o abacaxi leva 10 meses para fazer. E tem que ser induzido. Leva 10 meses. Bom, então, mas eu primeiro tenho que contratar com alguém para me tirar o abacaxi. Pois então vou fazer o abacaxi. Agora se eu vou fazer o abacaxi, assim à volta, sem saber ainda se tenho escoamento, se eu não controlo a cadeia de valor, se eu controlo cadeia de valor, pá, eu consigo limar essas arestas. Vocês certamente já ouviram falar muito aqui da AgroLíder, ou da nova AgroLíder. Sim, sim. Ou do projeto da Aldeia Nova. Sim. Ou da Fazenda Girassol. De onde é que vem o sucesso dessas organizações? Não é só pela questão financeira. Eu acho que a questão do investidor, a questão também da qualidade, fala de uma coisa. Ok, mas vem sobretudo, tudo isso é importante. Mas vem sobretudo uma coisa muito simples. Muito simples, que não é para todos. E daí a razão das cooperativas que podem fazer. É que controlam a cadeia de valor. Eles vão desde a produção até a entrega ao cliente. É o controle da cadeia de valor. O produtor lá da Cal, ou lá da Xinguar, ou da Culiçanga, da Serra da Gabela, lá Corpulho, ele só controla lá a lavra dele, da produção. O resto da cadeia ele não controla. E depois muitas vezes fica lá Corpulho. Mas nessa cadeia de valores, naquilo que é a nossa realidade, não inclui as cooperativas? Não, as cooperativas são uma resposta a isso. Podem ser uma resposta fundamental a isso. Para as cooperativas assegurarem, fazerem a tal integração vertical. Fazerem várias funções, desde a recolher o abacaxi aos produtores, armazená-lo, conservá-lo, selecioná-lo. Depois terem os caminhões, terem os clientes para os pedir para determinada central de compras ou do que quer, ou que seja, a cooperativa pode fazer isso tudo. Agora, o produtor individualizado é muito difícil, não ter recursos para isso, nem recursos financeiros, nem humanos, pessoas, nem se calhar saber. Está tudo bem unido, não é? Vocês lembram-se, o sucesso dessas três organizações que eu citei aqui têm sucesso ou têm tido sucesso, também estão com problemas neste momento. Estão com graves problemas neste momento. Têm tido sucesso porque controlam a cadeia de valor. Esse é o segredo. Não sei se eu respondi aqui ao GES nesta primeira questão. A segunda que eu colocava, na economia não há caridade. Pois não há. Não há mesmo caridade. Oh, mano, ou tu tens aquilo que o mercado quer, e quando quer, como quer, tens que dar resposta aos sete certos da logística. Os sete certos da logística. Bom, não tenho agora o produto certo, no momento certo, na quantidade certa, o preço certo, na forma certa. Portanto, eu já disse, sim, faltam, são os sete certos. Deis a resposta a esses sete certos da logística, fica tranquilo que o mercado, que o produto sai. Tens o mercado. Agora, se algum desses sete certos da logística falhar, aí o produto não sai. Aí é o GAM da Silveira. Bom, eu no início comecei, eu nasci atrás do meu pai nas cooperativas. O meu pai era cooperador em quatro cooperativas. Isto foi um tema que eu no início da minha intervenção disse, eu não dou cooperativismo na faculdade, nem a essa cadeia. Se calhar valia a pena. Mas não há. Eu trato este tema por paixão. Porque eu nasci nisto, miúdo atrás do meu pai a caminhar para as cooperativas. E ainda hoje, eu tenho uma empresa lá com os meus irmãos e ainda hoje participamos dessas cooperativas. E depois falei há pouco dos exemplos da Espanha, por onde eu andei 7 anos e estive nessas várias cooperativas por várias vezes. Por acaso. Também fiz lá, por acaso, na Universidade Politécnica de Madrid, ao curso de cooperativismo. E eu, claro, como sou uma pessoa apaixonada por este tema, fiz esse curso. Não tinha nada a ver com... Estive lá a fazer o meu doutoramento, não tinha nada a ver com o meu doutoramento. Foi fazer o curso com gosto sobre cooperativismo e fizemos várias visitas. Estive nesta cooperativa de Valência 2 vezes, tem várias estruturas, porque comercializam, tem uma parte industrial, lá está, porque nós depois nem todo o produto sai para o mercado, nós temos que buscar alternativas para o produto recuo ou os desperdícios, não é? Temos que ter várias atividades complementares na cooperativa, pois ajudam-se umas às outras. cooperativas, em várias grandes cooperativas, no caso de Espanha, em Portugal também as há, no leite. Os melhores exemplos em Portugal é no leite, temos grandes cooperativas, uma no norte, a Agros, temos outra no centro, a Proleite, e depois são as maiores. São as maiores. Mas há outra que é mais ali ao lado de Lisboa, mas as maiores é para o leite e a Agros, no leite. E depois o crédito cooperativo. E nós temos o crédito cooperativo, as caixas de crédito, que é um bom exemplo do cooperativismo em Portugal. Onde eu sou sócio de uma caixa de crédito, em duas. Qual a real situação das cooperativas em Angola? A responder a esta questão. Tem o grau de sobrevivência também. Qual o grau de sobrevivência dessas cooperativas? Tenho muita dificuldade. Vamos aqui buscar um slide dos princípios cooperativos. Deve ser o sétimo, oitavo, por aí. No princípio. Princípio, autonomia e independência. Sabes o que é isto? Autonomia e independência. É isso mesmo. Sabes o que é isto? Sim. Sim, isso no sentido das palavras, não é? Sinónimos. As cooperativas não podem ser teleguiadas. Pois. As pessoas têm que tomar nas suas próprias mãos o seu destino. Enquanto forem teleguiadas, não há cooperativismo. Ou melhor, nem chega a ser cooperativismo. Senhora, eu não quero falar de assim. E mais não digo. Associações cooperativas e federações. Temos mais em Angola. Temos tudo isto. Federações, outras. Bom, vocês, a lógica é esta. Associações. Depois, no segundo nível da pirâmide, federações, que são associações congregadas, e depois confederações com federações. Confederações em Angola, que eu saiba, só temos a CE, Confederação Empresarial, que, por sinal, também não está de boa saúde, por razões várias, que não vêm agora aqui ao caso. Eu não conheço. Temos algumas federações. Temos muitas, já vamos ter muitas associações. Umas com representatividade, outras nem tanto. Oh, mano, é muito complicado quando temos o sistema top-down. Coisas teleguiadas. As pessoas é que têm que tomar nas suas mãos o seu destino. Mas assumi-lo. Agora, quando as coisas são teleguiadas, é muito. Bom, acho que eu respondi a tudo. Sim. Não, mas não fugimos a nenhuma questão. Se alguém tiver mais questões. Vou reformular aquela minha pergunta. Olhando para a realidade atual, como é que é possível dar o início a uma cooperativa, ou seja, olhando ali para os municípios mais pobres que nós temos, onde as pessoas não têm recursos quase nenhums, incluindo os financeiros, não é? Como é que é possível essas pessoas darem este passo, que é a criação de uma cooperativa, que os venha depois a ajudar nesta cadeia de valor? Porque aquele primeiro passo, que é a produção, isso já eles fazem. Mas os outros que eles não controlam, e é aí onde a cooperativa vem intervir, como é que eles, sem estes recursos, se calhar são necessários, digo eu, podem dar início a uma cooperativa? E aqui levanto uma outra questão, que é: poderá a cooperativa, apesar de ser uma cooperativa, receber um subsídio do Estado, de uma empresa, de um mecenas qualquer, para poder dar este primeiro passo? Obrigado. Vamos aproveitar a oportunidade, temos um pouco menos de 20 minutos. Peço que o professor, vamos abrir o espaço para mais duas perguntas. Depois responder, se o tempo ainda permitir, se calhar, ele começa, mas não. Eu sou um dos, tu é que és o, como é que sabes? Sim. Foi que eu comentei. Sim, eu já registrei as questões dele. Sim. Jornalista. Simão Rossi. Sim. Certo. É uma pena. Na verdade, eu tenho uma visão sobre essa questão um pouco mais na vertente política. E já noto que o nosso orador parece que quer de tudo evitar para não mexer nessas questões políticas. Mas, assim, em base de comentários, se calhar talvez vão me exigir mais já o aspecto de comentários, e eu concordo plenamente quando diz que quando se cria cooperativas, mas que as pessoas são teleguiadas, e aí claro que estragamos tudo, porque as pessoas não agem com a sua própria livre vontade, são constantemente instrumentalizados. E sinto que, no meu entender, sinto que isso tem sido um dos fracassos da existência de várias cooperativas que temos tido no país. Sei de uma realidade, por exemplo, de uma cooperativa em Cabinda, cooperativa de um grupo de pescadores, e que tem esse debate. Para além deles lutar constantemente sobre a questão da poluição do mar, que dificulta a eles ter a sua atividade normal através da grande multinacional de petróleos que está na localidade, e que o Estado, que claro, é uma voz, se calhar isolada, que é um grupinho, que se considera um grupinho, por não estar muito alinhado naquilo que é as políticas do Estado, ou que não são muito instrumentalizadas, não tem tido apoios. Volta e meia eles aparecem na comunicação social a reclamar, mas nunca se dá o tratamento devido daquilo que são as preocupações. E isso tem estado a afetar no desempenho não só da sua atividade profissional, como também da atividade comercial, né? Eles exercem por causa dos pescados, que é a sua atividade do dia do sustento. Por um lado, essa preocupação, eu queria fazer uma pergunta nessa vertente, mas estou a lançar no sentido de surtir uma reflexão, ver até que ponto que nos poderá ajudar a esclarecer. Por outro, olhar nessa questão do produto que tem que se escoar do mercado para as grandes superfícies. Mencionou as questões das superfícies como Candando, Quero e outras grandes lojas que temos. E olhando para aquele produtor que está lá no mais zona recôndita aqui, a não ter essa política de fazer o segmento, desde a produção até o escoamento, fazendo a comparação com AgroLíder e outras, essas três que mencionou que tem um sucesso, que tem, de que forma é que nós, por exemplo, podemos incentivar, sei lá, ou de que forma é que esses grupos poderão agir de hoje em diante com esse déficit de conhecimento para fazer o acompanhamento desde a produção até o destino para as grandes superfícies. E aí podemos colocar a questão da competitividade, dessa questão da competitividade que se está a mencionar. É claro que as pequenas cooperativas que estão naquelas localidades, se calhar, estão em desvantagem, certamente, com as grandes superfícies, por exemplo, que têm um poderio financeiro, têm os meios disponíveis. Como é que esse grupo poderá agir no sentido de ver os seus produtos serem valorizados, de verem os seus produtos a serem comercializados, pese embora não chegar em grande superfície, para que não podemos continuar a ouvir na imprensa, na comunicação social, de que na localidade X milhares de toneladas de abacaxi já apodreceram, de cebola apodreceram, de batata não sei lá o que, por falta de escoamento. Para finalizar mesmo, em termos de provocação, se não será que o Estado podia criar políticas no sentido de fazer, ou o Estado criar política, ou visto que temos essa omissão do Estado em poderem cooperar e ajudar com que essas cooperativas se fortaleçam cada vez mais. Ou seja, mesmo, essas cooperativas devem ou não devem pedir responsabilidade ao Estado no sentido de deverem a sua atividade normal a seguir, já que existe essa ausência de parte do Estado no sentido de poder fazer o acompanhamento dessas grandes, dessas pequenas cooperativas, né? Acho que era essa a minha pergunta. Você deu praticamente uma palestra, mas aqui, entendemos? Agora, o Adriano. Acho que aqui o senhor professor tem uma ferramenta muito poderosa para influenciar, né, os processos do cooperativismo no nosso país. Agora, eu estou aqui na província do Bengo, né, faço esse corredor todos os dias, Luanda, Vidro, desvio da Barra, Caxito. E tenho estado a prestar atenção a uma situação que não é direcionada aqui para a questão das cooperativas, mas com situações muito interessantes que se enquadram bem nesses princípios do cooperativismo. Há uma rede de tanto armazéns, vendas de bens alimentares nessa zona. Portanto, o grupo de pessoas que tutelam esses armazéns, que parecem ser, portanto, empresários individuais, mas têm um nível de cooperação no dia a dia, sem que tivessem assumido aquilo como uma cooperativa, têm um nível de cooperação impressionante. Eles reúnem quase todos os sábados de manhã ali na Max para tomar o café juntos. Quando o preço de um produto sobe no mercado, você tão logo que percebe a subida aqui na Vidru, em menos de 30 minutos, o outro comerciante no desvio da Barra também já ajustou o preço. Se a fiscalização decide atuar e começa na Vidru, quando chegar no desvio da Barra, os outros armazéns já fecharam, não encontra mais ninguém. Existe uma linha de comunicação e cooperação, se representam quando têm. Então, olha, eles, na minha opinião, cumprem desses 7 princípios que estão aí, pelo menos 5. São solidários. Se o produto do que está aqui na Vidru acabou e tem saída num outro sítio, eles depois trocam. É impressionante. Poderíamos considerar isso uma cooperativa não assumida? Poderíamos considerar, independentemente do grupo se assumir como cooperativa, pelas suas práticas, poderíamos considerar uma cooperativa? Essa é a primeira questão. A outra questão, tratando-se aspectos que também se enquadram naquela estratégia, estratégia competitiva, principalmente naquele lema competir para cooperar e cooperar para competir. Havia qualquer coisa escrito ali. E eu acredito que a chave do sucesso, porque eles, na verdade, estão com o negócio em progresso. Eu acho que, e porque são na sua maioria estrangeiros, que têm alguma experiência internacional de negócio, eu acho que o domínio do conhecimento sobre como operar nessa perspectiva de cooperação tem sido a chave do sucesso. Como acontece na rede de cantinas, o angolano abre a cantina, depois de 3 meses já fechou, foi à falência, mas eles continuam a manter a cantina. Nesse tipo de negócio eu consigo perceber um progresso, sucesso. Será que o diferencial está mesmo no conhecimento ou tens, como portanto, pessoa especializada na área, um outro entendimento sobre isso? Já Adriano também deu uma palestra, mas... Não, achas que o sucesso é mesmo na base, é na base do conhecimento que é diferenciado? Ou tem uma outra explicação desse sucesso? Adriano, agora e o Makenda, investigador. Sim, Adriano. Cidadão, Adriano. Makenda. Makenda. Sim, Makenda também. Makenda. Sim, normalmente os problemas em África, a princípio era a guerra civil sempre. Depois, tornou-se crise económica nos últimos anos e agora fala-se muito sobre corrupção e nepotismo. Falou das cooperativas que têm êxito cá em Angola e nós sabemos que uma boa parte dos seus dirigentes estão envolvidas nessa questão. Os colegas falaram sobre a questão do escoamento, aprendeu-se o ministro dos transportes, já vai haver transportes. Estrada, aprendeu-se o diretor do INEA, quer dizer que já vai haver estrada agora. Sim, é ex-diretor nesse caso. Mas a minha questão ronda pelo seguinte, nós temos conhecimento que o BDA e outras instituições financeiras andaram a financiar o microcrédito para essas pequenas agricultores, nesse caso. Era micro. BDA não deu macro, era macro, são bilhões e milhões. Sim. O BDA era tudo acima de 5 milhões, sim, como sabe. Sim, mas nós sabemos. O BDA era de 5 milhões, não? Não, muito. A maioria. Só com o problema. Sim. Com esquemas e tudo mais foi. É essa a questão. Não, o BDA só entrava em projetos acima de 5 milhões. Sim, esses projetos, os valores, saíram. Milhões de dólares, não é só. E, colega, vamos tentar coisa? Sim, temos 10 minutos. Sim. As pessoas tiveram acesso a esses créditos, mas infelizmente essas cooperativas não funcionaram. Eu gostaria de saber o que é que se pode fazer, essas pessoas que não tiveram acesso a esse crédito, o que é que eles podem fazer para criar boas cooperativas e terem êxito, apesar dessas todas as dificuldades que existem no nosso país. Professor, eu penso que as pessoas estão levantadas, temos um pouco menos de 10 minutos para fecharmos. Professor, aproveita para responder as questões e depois, provavelmente, para fechar, concluir e deixar alguns recados para nós e, se calhar, alguns conselhos. Então, eu não tenho recados para ninguém. Conselhos, por favor. Conclusões. Não tenho recados para ninguém. Bom, com uma questão de respeito, vou seguir a ordem. Olha, ali o aço. E aí, olhando para... Não, o aço. Primeiro foi o aço. Foi, foi. Primeiro o aço. Olha bem. Olha, e eu... De facto, as pessoas para... dar início às suas cooperativas, tem alguns requisitos jurídico-legais, mas não são coisas muito complicadas. Eu acho que um advogado, um Bom, tem que ser um advogado que saiba destas coisas. Acho que um simples advogado pode ajudar. E depois, se são precisos alguns recursos financeiros também, depois, mínimo. Estou-me a lembrar de um colega meu da faculdade, que infelizmente já não está entre nós, que Deus o tenha muitos anos sem nós. João qualquer coisa, que era vice de câmara. Como ele sabia que eu andava neste tema das cooperativas, uma vez disse: eu também ando nessa, pá. Olha, eu fizemos lá a nossa cooperativa, mas olha, as pessoas não têm dinheiro, eu é que tive que avançar lá com os valores, faz tal, mas olha, eu também sou capaz de ser como. Está no seu barco. Pronto, nós estamos aqui o nosso senhor. E na altura o senhor disse-me que avançou com 200 ou 300 mil quandas. É o professor, é o meu colega. Da faculdade. São precisos alguns valores. O processo em si não é complicado. Agora, vós não me levei a mal. E desculpa aí. Porque na Europa, em qualquer país da Europa, há um organismo que trata disto. Há uma entidade, uma instituição que trata destas coisas. Orienta as pessoas, dá-lhe dicas, ajuda-os a constituir os estatutos, acompanha os processos de iniciação. Um organismo que acompanha. Eu não sei o que é que a UNATA faz, neste momento não sei. Sei que na Europa, qualquer país tem uma entidade que trata disto. Para ajudar, para aconselhar, acompanhar. Todo o que é o setor. Pois as cooperativas na Europa têm benefícios fiscais vários. Têm benefícios fiscais vários cá. Também têm que ser plasmados em lei. Eu não sei aqui propriamente, em termos de benefícios fiscais, não sei propriamente se essas entidades, como é que é em termos de imposto de selo, que é importante, em termos de imposto industrial, a isenção. Okay. Já é. A questão do imposto de selo, sobre o volume faturado, é importante, e depois o imposto industrial. Pronto. Normalmente as cooperativas têm uma série de benefícios. E como eu dizia, há um organismo para ajudar neste tema. Como é que as pessoas sem recursos podem dar início à construção das suas cooperativas? Pronto, e para isto é sempre necessário alguns valores. Até porque depois a cooperativa, o seu capital social é dividida por uma espécie de ações. As pessoas têm que subscrever um valor mínimo de ações. Cada ação tem um valor nominal determinado. É sempre preciso de alguns valores, mas não são valores significativos. Como obter subsídio? Mas isto é como tudo. Tem que haver algum compromisso, não é? Tem que haver algum compromisso. As pessoas, é como eu ir pedir um empréstimo, um financiamento ao banco. Eles exigem 20%, 15% de capitais próprios. bem negociado, posso ir aos 10, mas tem que ter alguns capitais. As pessoas têm que assumir algum compromisso. Tem que haver sempre alguns valores para estas coisas. Obter subsídios para este primeiro passo. Pronto, já falamos, tem, há benefícios fiscais, subsídios. Também poderá haver subsídios na Europa. Há subsídios específicos para isto, mas não só. Vós sabeis que há muitas atividades na Europa, sobretudo estou a falar na União Europeia, ok? Na União Europeia há vários tipos de subsídios para estas situações. Aqui também se poderiam instituir alguns subsídios, mas aí se vós participais de outros fóruns, depois podeis dar a dica para esta questão da institucionalização, eventualmente algum subsídio de ajuda aos produtores, pescadores, etc. Alavancar este processo cooperativo, porque eu acho que vai ser um pilar fundamental na economia. Porque nem todos são grandes, antes de nós sermos grandes, começamos por ser pequeninos, e nós pequeninos somos débeis. Vamos em encontrões todos. Se não tivermos onde nos agarrar, onde nos segurar, fica difícil para todos. Agora, bom, se calhar algumas políticas de alavancagem nesta área, pois, mas isso é para vós políticos pensardes e propordes nos fóruns próprios. Mas seria uma boa haver algumas ajudas para alavancar todo este processo. Sobre o Simão Posse. Asso, não sei se respondi à sua. Não, a questão das políticas necessárias é muito importante. Mas, claro, não é a questão. Pois, mas. Já demos um. Mas antes de continuar, dado o tempo, mas depois vou dar. É preciso alertar aqui os colegas. Não sei se vamos alertar ou. Mas há alguns exemplos de cooperativas no país. Né? Há organizações que têm estado a se estudar nesse processo. Os colegas estão a acompanhar aí um movimento de confinamento do Banco Mundial, que chamam um ZAP, já está na fase 2, IE, Malange e acho que o AMBO. Né? E o objetivo mesmo é congregar componentes em cooperativas, a campos de ensaios, e está a surtir algum efeito. A ADRA também tem estado a movimentar uma série de cooperativas ao longo do país, outra vez o BAM, o ILA, o Malange, também o Benguela, também com alguns exemplos, e até bons, com financiamento da União Europeia, financiamento da BP, e que são alguns exemplos que se calhar podíamos aprofundar. Para dizer que nem tudo está tão mal assim, algumas iniciativas boas deveríamos talvez também chamar a atenção. E o próprio governo. Estado, pronto, isso é a história, né? Às vezes está inclinado, mas também tem tido alguma preocupação com a assessoria da FAO, né? Que é a Associação da Agricultura, também tem estado a fazer algum movimento nessa perspectiva de congregar camponeses em cooperativas. Né? Vamos lá ver, estamos agora num novo ciclo político, há uma certa esperança, aliás, os colegas perceberam a palavra lá em. Foi esperança, né? Continuamos a ter esperanças. Espero que não seja muito mundo, né? Mas é para dizer que há alguns exemplos que deveriam ser aqui adicionados para aquilo que provavelmente iria ao nosso futuro. Sim. Nós temos vários exemplos lá embaixo, assim na província do Rio. Sim. E aquilo que vem da União Europeia, em princípio, é bom. Não trazem coisas que já foram experimentadas lá. fizeram lá e procura-se ajustar aqui, pronto, em função, aqui temos outra realidade, sim, a FAO, a Europeia, temos aí sempre, sim, alguns bons exemplos. Lá em baixo, eles têm apostado muito ali na zona do Ambo, ali ao largo de Benguela também. O Simão Ósseo, como poderão os produtores resolver este problema do escoamento e valorização dos seus produtos? Não, eu acho também já. Sim. É a primeira integração horizontal. Por isso, concentrar a oferta. Porque, vós sabeis, nós para dar uma resposta aos clientes, aos compradores, temos de ter quantidade com regularidade. Com homogeneidade, que implica qualidade. Temos que dar resposta a estas três variáveis. Quantidade, com regularidade e homogeneidade. E como é que tu consegues isso? É concentrando a oferta. Tens de ter oferta, muito produto. Tu não tens de ter de juntar ali o Adriano e outros Adrianos. Não é? Sim. Não há como. E mesmo para depois... Primeiro, fazer essa intervenção horizontal. Ok? Ter quantidade, com regularidade, com homogeneidade, qualidade. E depois, que é para depois também evitares o agente camionista e mais não sei o quê, porque também tu próprio tens os camiões para carregares os teus camiões direto aqui por uma plataforma logística aqui próximo da grande cidade, para depois fazeres o picking. Para enviar aos clientes finais, não há como. Temos que dominar a integração horizontal e a vertical. Dominar a cadeia de valor, não tens como. Se não dominas a cadeia de valor, ficas entregue na mão de alguém. Ficas a dar resposta à estratégia de outra. Não é a nossa estratégia. E sabes que quando nós estamos a fazer ou a dar resposta à estratégia de outra, estamos sempre condicionados. Não há como. Como poderia o Estado alavancar o desenvolvimento deste? Pronto, o Estado deve ter um organismo, ou deveria ter um organismo para este, para alavancar, para ajudar, para orientar, para formar, com ajudas, mesmo em meios financeiros, ao início. Para ajudar as pessoas a começarem a gatinhar, não é? Isto é quando nós nascemos, começamos a gatinhar. E depois, para começarmos a andar, não é? Alguém nos tem que amparar, não é? Pronto, já dissemos, o Estado também pode ter um papel aí. O Adriano, poderíamos considerar. Aqui já me perdi, já não sabia. Não, isso é outra coisa. Isso é a cartelização. É um cartel. Isso é um cartel, não é uma cooperativa. Claro, eles têm algumas variáveis em comum. É informação. Informação e formação. Know-how. Ok? É know-how deles e a informação do mercado. E depois têm, claro, ali alguns instrumentos em comum para eles rapidamente atuarem sobre o mercado. Ok? Mas isso é cartelização. De certo não é subida em contrato. É só verbal. Porque a cartelização, se que eu saiba, só pode ser contratualizada nos Estados Unidos. Aqui também não é permitida. Por isso não está em contrato. Estes ajustes entre eles não estão escritos. Okay. São acordos que cavalheiros. É um cartel entre cavalheiros, mas não escrito. Mas funciona. Funciona bem natural. Funciona, mas não são, Mas não são só esses. Há muitos cartéis por aí. Não são só esses. Há muitos cartéis por aí. Há muitos cartéis por aí. Não é só esse. Isso é nas pescas, não é? Não. Ok. Cash and carry. Bens alimentares. Pronto, ok. É cartel. Mas não é o único. Muitos aí. Será que o sexo... Claro, o sucesso, eu já disse, primeiro é o conhecimento, o know-how que eles próprios têm. Depois é o conhecimento do mercado. Okay? E depois eles têm várias antenas em todo o sítio. Claro que eles têm antenas. Claro que o telefone está sempre a funcionar. Tem que dominar determinadas variáveis. É know-how deles próprios e conhecimento dos mercados em tempo real. Em tempo real. Uma quenda. Ai, ai, ai, ai, ai. Bom, eu de certa forma... Acho que também já respondi a isto, mas o que é que se pode... Oh, mano. Isto para tudo. O limite é o zénito, é o universo. Tudo é possível fazer. Agora, os recursos... É um dos princípios que são sempre escassos. Os recursos são sempre escassos. E agora é estabelecer prioridades. Já vimos que o governo pode dar uma mãozinha aqui, mas os recursos são escassos. Há muitas prioridades, prioridades que são definidas em função de determinados objetivos. Eu não estou lá, nem quero estar, para definir as prioridades. Conseguir boas cooperativas. Olha, há muito a fazer nesse caso. Formação e mais formação das pessoas. Tem que haver muita formação das pessoas. Formação das pessoas, educação das pessoas. Ou se quiseres, educação e instrução das pessoas. Para as pessoas conhecerem, saberem e depois poderem tomar os seus trade-offs, elas próprias. As próprias tomarem as suas decisões em consciência. E como é que tu fazes bons trade-offs? Tendo informação. Formação e informação. Por isso, formação e informação. Tudo vai desaguar isso. E nós podemos fazer algo. Podemos fazer algo. Claro, sempre podemos fazer algo. Aquilo que tiver ao nosso alcance, darmos o nosso testemunho, procurarmos ajudar as pessoas, informá-las, se calhar também formá-las, mas cada um à sua medida, bom, já é muito bom, cada um à sua medida. Mas não chega, porque depois tem que haver instrumentos de política também para alavancar isso. Tem que haver instrumentos de política, mas olha, mas quem define as políticas não sou eu, então não somos nós. E tem que haver... Se calhar também uma percepção dessa realidade. Perceber, os atores políticos perceberem a importância desse vetor, desse pilar do associativismo e do cooperativismo. No sentido de dar um empurrão nisso. É porque eu não tenho dúvidas, isso vai ser... fundamental para o desenvolvimento integrado, harmonioso, consertado de toda a economia. Não vai ser só com os grandes. E mais, nós também acho que também lutamos aqui, porque os grandes são muito gananciosos, com sentidos oportunísticos, de beduínos, vão e estão onde a coisa lhes interessa, não vão a todo lado. por isso. Há uma parte que tem que ser assumida por outros atores, porque o capitalismo não vai lá, não lhe interessa. E os grandes atores, os grandes players, epá, quanto menos concorrência tiver, é melhor. É inexorável. Vós desculpai, mas os mercados são inexoráveis. O capitalismo é cada vez mais selvagem. É selvagem. Vou controlar, sim. Professor, é cada vez mais selvagem. Já, professor, obrigado. Até o momento. Temos aqui uma aula catedrática. E de que maneira? E de que maneira, professor? Saiu com uma palavra? Não, eu gosto destas coisas. Estou aqui com todo o gosto. Desculpem lá, não levem a mal a minha abertura. Eu gosto disto. Não estou aqui a fazer nenhum frente. E também gosto de ouvir as questões, por mais polémicas ou contrárias que sejam. Eu não tenho medo do contraditório. Porque não sou dono da verdade absoluta, e isso também me ajuda a crescer a mim próprio. Por isso é que eu quando andei a tirar a minha licenciatura, nunca pensei em desaguar a academia. Nunca. Depois comecei a dar uma formação profissional, depois é que senti quão isto era importante. Isto ajuda-nos a crescer a nós próprios. Eu costumo dizer, eu tenho uma profissão bestial. Pagam-me para eu aprender. Poderia querer mais. O que é que eu poderia querer mais? É na academia, no fundo, acaba por ser isso. Pagam-nos o salário para nós. É que o estar em permanente interação com alunos, com estudantes, e ainda mais malta nova, obriga-nos a pedalar, a ir à busca. Mas isso é um estímulo a nós próprios. Então, pagam-nos para nós aprendermos. O que é que eu posso? Poderia querer mais ou melhor. Mas eu não tenho medo do contraditório, de contrastar ou objetivar e eventualmente outras ideias, tudo bem? Bom, obrigado uma vez mais, professor, e colegas, obrigado por terem ouvido ao nosso espaço, com as vossas conhecimentos, estamos aqui todas as sextas-feiras, às 15, nós começamos com um zero atraso de 10. Também estamos a terminar com um zero atraso de 15 minutos. E bom fim de semana, ou bom pronúncio de fim de semana para todos. Nada disso. Estamos convidados a estar cá na próxima semana, quinta-feira. O debate depois será anunciado, tal como temos feito no nosso método. Muito obrigado, professor, e para um nosso direto.